Educadora, você está ouvindo Encontro com o Chorinho. Nicolino Cópia, que foi batizado pelo famoso locutor César Ladeira com o apelido Copinha, é o flautista em destaque neste nosso encontro de hoje. E além dos choros e de outras composições, conta ainda um pouco de sua história. No bloco seguinte, ele recorda seu início de vida, o tempo dos bondes e das serenatas. Eu nasci na Rua Santa Ifigênia, de antigamente bairro Santa Ifigênia. Hoje é centro, né? Atravessava a ponte, era o bairro Santa Ifigênia. Hoje, atravessa a ponte, é cidade mesmo, né? São Paulo cresceu e São Paulo, nesse tempo, era um estado formidável de se viver. Poluição não existia. Aqueles bondinhos, bondes. Eu não alcancei cinema de bom, bonde de burro, não. Não alcancei isso porque também não sou tão velho, né? Mas todo mundo de cara dura, sabe o que era cara dura? Cara dura era um bonde, tinha o bonde condutor na frente, todo fechado, pintado de verde, esperança. Ia levar um reboque atrás, feito uma jardineira, tudo aberto, chovia, tenda, se chovesse. E era um tostão esse cara dura. Também muito bom cara dura. No bairro Santa Ifigênia, a coisa mais importante era a igreja. Sem contar a ponte, né? A ponte foi um acontecimento, né? Os dois viadutos, o Santa Ifigênia e o Viaduto do Chá. E casas baixinhas, naquele tempo, São Paulo todo, 1.200.000 habitantes, 1.200.000 habitantes. Rio de Janeiro tinha mais habitado que São Paulo. Tinha mais população, uma maior população do que São Paulo. São Paulo era um lugar formidável, não sei, nasci aqui, gostava muito, né? Mas hoje não, hoje tá. Tá difícil, São Paulo tá fogo. Rio de Janeiro tá mais devagar, tá mais calmo. Eu comecei a estudar com 7 anos de idade, 1917. Mas estudar direito, né? Estudando música primeiro, que hoje é gregorizada, pega o instrumento e vai tocar ali o vidro. Estudando música, solfejo, depois mais tarde, harmonia, essa coisa toda. Com 9 anos é que eu peguei a flauta. E com 9 anos já fazia serenata, já comi no canhoto, porque muitas vezes eu gostava, esse garoto é bom, esse garoto eu dizia. Né? E fiz muita serenata, valsas. Aliás, muita gente está enganada com serenata, diz que serenata é só música dolente, não é não. Eu tinha uma pequena e gostava de tango, fiz serenata com tango. Tinha uma garota que gostava de, não me lembro o nome, de um choro. Não lembro não. Mas era um choro, ela gostava de choro, tocava choro para ela na serenata. E daí? Todo mundo pensa que serenata é só valsa, dolendo, nada disso, não. Se você gostava, eu ia tocar para você, acabou. Se gostasse do que gostasse. Thank you. Música.